eu mando pra quem não pode ouvir. Meu coração bate mais forte porque talvez até esqueça que há tempos não somos iguais. Eu não posso ver você assim, longe daqui, sem direção, querendo ser outro alguém, girando entre os planetas, em órbitas extremas, num faz de conta. Tenho pra contar sobre você.